Controle, eu tô 3858, passando aí 400, boa noite. Controle Salvador, boa noite, é o Gol no 889, decolado, Israel, Leda, Adri. Três meias no perfil, 889. Borgo 1604, decolou. Controle Gol 1604, decolou. Salvador, boa noite, trip 52, nomeia. Corrigir 190, 52, nomeia.